Ah, acordei com uma vontade de apostar na quina. Eu sonhei com essa sequência, só pode ser sina. Enquanto não vem resultado, eu vou versar pro vento. Eu joguei fumaça pra ele, ele devolveu as rimas. Você é o meu melhor amigo há tanto tempo. Tu sabe bem, te invisto e mas eu me sustento. Quem é que eu mais procuro quando eu tô nervoso? Eu nunca gostei tanto de você, Malboro. Liberdade por inteiro, livres como os pássaros dentro de um viveiro. Livre e morri como um doleiro. Sequestrador tratou nós bem, nós nem lembrou que é cativeiro. Liberdade por inteiro, livres como os pássaros dentro de um viveiro. Livre igual caneta de banqueiro. Sequestrador tratou nós bem, nós nem lembrou. É a dança das cadeiras, cárcere pra freira. Padres na fogueira que acenderam. Só paguei o melhor lugar na fileira. Rio da brincadeira, vira por inteira. Recompensa, beira, dependência é muita chapa. Mas só pra quem queira, todos querem tê-la. Três prisões com tela, qual que é a melhor cela? Quem entendeu que a vista da janela é pra outra janela. Tem bem sem tutela, quem tem, tem. Quem não tem, sempre apela. E eu tô pela Marcela, no beat eu a capela. Na visa ameniza a neurose. Precisam de mim como Adão da própria costela. Acima do mundo, assim vagabundo. Fui tão profundo pra ela que a volta por superfície causou sequela. Tudo é parte do desenho, eu não vim pelo like. Dinheiro engorda e meu malboro é o oposto do light. Eu sei que é foda competir no mic. Viver pelo hype, eu sou problema pra quem pensa que o rap é link com Sprite. 1, 2. Da Massa Clã, São Paulo capital, 011, o que que tem? Na balada antiga, na volta você não esperava. Por isso capaz com chubo de rap, de rima na praça. Vou também, meu chapa. Vim pra arrumar casa, então vai preparando o som. Fiz o que o ego me pediu, mas irei menos do que sou. Acho que eu sou suspeito, ele testa pra mim de flow. Olha que seu papo furado já vale um show. Mas não é só seu papo furado que faz estrago. Viu que nós voltou, furou a cueca além do papo. Saiba nosso nome eternizado. Parabéns pelos seus 15 minutos de fama. Fama de otário. São quase 20 anos de rap, muda o sistema. Novatos que mudam de tema. Problema que não é problema pra cena. Tá tudo bom, já disse, tá tudo bom. Enquanto existe partido, sempre existe oposição. Liberdade por inteiro. Livre como pássaros dentro de um viveiro. Livre igual caneta de funkeiro. Sequestrador tratou nós bem, mas nem lembrou que é cativeiro. Liberdade por inteiro. Livre como pássaros dentro de um viveiro. Livre igual caneta de funkeiro. Sequestrador tratou nós bem, mas nem lembrou. Mas aí, moleque doido, tô ligado, cê é um moleque sangue bom mil grau. E fala pra mim aquela coisa lá que cê falou que ela fala na quebrada lá do coveiro, lá do guarda lá, sei lá qual que é. Olá, coveiro, por que tanto tu cavas? Mas pra que tantas covas? Por que covas tão rasas? Por que tem tantas rosas? Por que rosas tão claras? E aonde tu guarda essas vozes caladas? Se não é tu quem que guarda, ele aponta pro guarda. Então, olá, seu guarda, mas pra que tantas armas? Por que sangue na farda? Já pensou nessa alma? No momento que mata, se não é tu quem que guarda? Poesia da hora, no tempo perfeito. Tá vendo, né? Se nada der certo. Tô vendo os livretos. Me indica uma dica, me fale a verdade. A arte não tem preço, mas tem validade. Não, irmão. A arte tem preço, mas não tem validade. Não. A arte não tem preço, mas tem validade. Não. Pega a visão. O bagulho é o seguinte. Aí eu já, mano, concordo com o Vic, mano. Tá ligado? Eu acho que a arte tem preço e tem validade. Não, mas o que eu tô falando é exatamente o contrário.